caminhonete está autorizado aqui. Onde está direto o táxi? Para o cruzamento do Chapo do Serra no Zero. Para o Chapo do Serra, eu posso te avisar com o motor de voo. Depois para avisar o Chapo do Serra. Está sendo identificação dessa vez chegada com a MED 1 no Paraná 060, lixo em Salvador, 1019. Identificação, dessa vez chegada a ponta nível 070. Ощущение с вагоном зеро на мазе, и параметры с зеро мазе. Foi o Serra Gordiosca, está passando agora pela EI-9, com a aeronave na final da 10, pode se enquadrar como número 2. Fiat, Serra Gordiosca, o ajuste no 019, continue a aproximação, aguarde o eixo da 17 liberado. Sente do ajuste, segue a aproximação, aguarde a nova direção para pouso, Serra Gordiosca. 1-0-5, prossiga. Para 2007, se autorizar o dia 2006, a pista 1-0, ajuste 1-0 e 1-9, a taxa de estabilidade. 2000, a destino, autorizado em LFX3, a porta vai estabilizar, a taxa de estabilidade. Pago 9005, decido autorizar o 4006, ajuste 1-0, 1-9. 4006, ajuste 1-0, 1-9, postar 9-0. Speed 1 Alpha 3, 0 Alpha 1. contato 0430 Newton, 330. 330, 6140. Sim, para baixada, travada, está pesada, XC10. 3740, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 079. Autorizado pouso, pistão no zero, tá? 3740. Chicago 9005, descido 3010. A gente estava do 909 e tudo. Fala 3009, com o número 3 da aproximação. 3 do PES, ajuste 1019, vai reduzir para 2009, contato 9005. Estimado de mais dois pousos para sua decolagem, após 100 mais aeronaves. Pouso 1-6-4-2. Só 3-1-9-8, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão no zero, tá 3-1-9-8. Chicago 9005, Xenator, a frequência 118-95. 118-95, Chicago 9005. Xenator 140, se eu quiser, se tivesse uma fé. Chicago 9005, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde a autorização. Aguarde a autorização, Chicago 9005. 3198 no solo 55, libere direita, chame o solo 121, décima 9. Direita, solo 219, pé 319. Cargo 9005, tráfego avistado, autorizado fogo do pistão 10, vento 190 graus, 099. Livre 11, coach cargo 9005. Número 648, pista 10, autorizado. Alinhar e manter. Alinhar e manter, opção 0 do 648. Cargo 9005, solo 59, direita, taxi E com 21, décima 9. O 3 FM, identificação, reposição I4, ajuste em salvador 9019, desliga para o 04, 23. Guardião 05, sexta orientada a livrar a posição Rio Vermelho, informar o controle de Salvador. Mantenha a escuta permanente o controle de Salvador, seu controle de espaço aéreo Thiago, espaço aéreo controlado, seu take de autorização para poder levar uma fase de volta. 8, decolado 01, controle 120, decimal 80. 0080. Azul 2743, libera a restrição velocidade de etapa. Eu sou a restrição de velocidade de etapa, Azul 2743. Além do ao controle. Possível aeronave sobre o voo da Jardim 5. Sobre 743, depois o tanto que subia para 2010, o destino 09, autorizado final da Chetru, está no 0, está estabilizado. Desde 2000, como é estabilizado? Confirmando o ajuste para as 2743. 1-0-1-8. 1-0-1-8. 1-0-4-8, 1-0-1-8, 1-0-1-8, 1-0-1-8, 05, quente, e proporcionalmente livrando o local de bom. Zero, desceria para 2.100, hoje chamamos a 9, autorizado final MSX, chamamos a 0, estamos terminados. Bom, 250, livre aproximação e LS X-Ray, descendo para 2747, reporte para a estabilidade. Azul, 2743, estabilizado, pela onda zero. Azul, 2743, chega a 318, me fala aqui. Ah, como se fecha. Foi Salvador, um bom dia. Azul, 2743, estabilizado, pela onda zero. Bom dia, 2743, centro do tráfego, porte em dia serra, baixar travado, vento 1900, 89, altitude 018. Deixa eu parar. Você não está com o local sobre mim, mas eu já sei. Hoje nós vamos dar o 5, eu tenho para o 11, não tenho tantos pés, eu posso dizer. Azul 2743, passando em Serra, baixar trabalho. Estão no zero, com os autorizados, vento 190 graus, 089, altitude 08, Azul 2743. É, desculpa, autorizado. Bom dia, 105, eu já vou dar o cu. 05, chama todo mundo aí, começou. Bom dia. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, para regresso, pista no 7 ou Grande direto? Pista direto. 737 da Rua, 1 minuto de Duna. Projeto aproximação direta para o pátio do Graé, vento 190 graus, 089, reporte no Graé, no solo controlado, Guardião 05. 4, solicito transmissão 12285, alterna 125, decimal 45. 5245, obrigado, ótimo dia. 1250, 18, decimal 95. 1895, com 250. Controle. Oi, bom dia, Gol 250, passando sim, Brasil, Gol, puxa 10. 10, traz para a esquerda um esquilo da Polícia Militar, aproximando para o hangar, ao lado da cabeceira 17, da esquerda do eixo Pinto 0, com os autorizados, Ventuno 90 graus, 089, altíssimo 08. O tráfego já está ciente do seu tráfego. Ciente o Gol 250, do tráfego e também livre pouso, pista na 0. Obrigado. Salvador, aqui em Salvador, no caso. 1018, Roger. 018, não precisaria, esperaria da velocidade da pista, no número 5, está de volta. Sim, no 0200, cancelado as instruções de velocidade e altitude em tempo, isso para 2003. Ajuste 1018. Autorizado sinal da Elétrica 3.0, com estabilidade. Agradeço a instrução, mas é importante para que está aqui, ele é de saúde. A gente vai ter que 9-6-2, controle Salvador. Pelo 9-6-2, recebo identificação, gostaria de chegar até o 9-1 para o nível 050. Ajuste o 9-8. Decolagem autorizada com a tua direta do farol de Itapuã. Decolado aos 2.6, autorizado o controle agora, o 120 nesse momento zero. 120, eu tiver no canal, certo. Você também está na metade de 1.0, certo? 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. 1.0, certo. Pelo 105, mantendo sob regra de voo visual na linha do litoral, que é o space. Reporte o governo. Reporte. Pelo 5, confirma se o tempo é chamado de voo. Confirma se o avião. Tempo chamado de voo. Chamado de 20 minutos. Dois autorizados para um bom médio para as altitudes, Zero, na posição 1-Mex pela esquerda, vou 9-10. A base, uma de duas, não, chegando é 200. Chegando é 200, chegando é 3, 9, 8, 9, 5. Confirmando a 2, 7, 2, 9, 5. Afirmo. Obrigado, até daqui. Salvador, Oxané 6200, estado no ILS. Bom dia, bom dia, meu amigo. O tráfico avistado é ponte, baixar travado. Vai parar baixar travado, né? De 62, tráfego 11 horas, 1 ou 2 milhas. Mantendo o sobrevoo sobre a ilha de Tatarica. Passando de voo 060, quero dizer 115. Charlie 182. Essa informação, boa mal, cabeça. Checa o trem, pistão 0, ponto autorizado, vento 1, 8, 0, 0, 0, 8, 9, altíssimo 0, 8. Grato, o trem baixou, está forte, vai, está forte, está. Vento 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bravo 34, controle 1, 20, 10, 10, 10, 10. Boa. Salvador, 1 avança, 3, 1, 9, 1, passa 1000 metros, nação 1. 3191, tenta acabar na decolagem, subindo a saída 51, transição delta e para o nível 340. 9340, pode uma vez, dá presente? São duas missões aqui no Brasil. 9962, após o estado, pode prosseguir na descida? 9962, isso para 2016, chama 018, autorizado, sinal MSX, chama 0, como seguir? 3.022, autorizado, 10, sempre aparece, autorizado, boa, 9 de abril.